os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. E no programa de hoje, você vai ouvir também... Esses sucessos e muitos outros agora. Chuck Berry foi um dos primeiros ícones do rock, sendo inspiração para artistas como Beatles, Rolling Stones, Bruce Springsteen, Beach Boys. Além de compor clássicos como Rock and Roll Music e Sweet Little Sixteen, ele incorporou o espírito do ritmo com muita transgressão. Chuck foi preso por sonegar impostos, por agressão, porte de maconha e até por posse de material pornográfico produzido por ele mesmo. Chuck Berry e Bo Diddley, Roadrunner. But it don't look like you gonna laugh. Good back. I got to put you down. I'll see you someday, baby, somewhere hanging around. Tommy Edwards, It's All in the Game. Many a tear has to fall, but it's all in the game. All in the wonderful game that we know as love. You have words with him, and your future's looking dim. But these things your hearts can rise above. Once in a while he won't call, but it's all in the game. Soon he'll be there at your side with a sweet bouquet. And he'll kiss your lips and caress your waiting fingertips, and your hearts will fly away. Soon he'll be there at your side with a sweet bouquet. Then he'll kiss your lips and caress your waiting fingertips, and your hearts will fly away. Hollis, Carrie Ann. 1967. Your game now.

Inicialmente concebido como um grupo de jazz na metade dos anos 60, o Kool & Gang se tornou uma das bandas mais inspiradas e influentes do funk dos anos 70 e uma das mais populares do rhythm and blues dos 80. Robert Cole Bell e seu irmão Ronald cresceram em Jersey City, New Jersey. Seu pai, um boxeador profissional, era também um amante de jazz e amigo íntimo de Thelonious Monk. Impulsionados pelo pai, os irmãos recrutaram alguns amigos da vizinhança para formar o Kool & Gang em 64. O grupo contava com Robert no baixo, Ronald nos metais, Clifford Adams no trombone, Charles Smith e Woody Sparrow nas guitarras, Robert Spike Mitchens no trompete, Dennis Thomas no saxofone, Rick West no teclado e Funk George Brown na bateria. Com exceção de Mitchens e West, o restante dos integrantes permaneceu com a banda por mais de 30 anos. Kool & Gang, Ladies Night. 1979. Caixinha de surpresa. Awing my way, awing my way, awing. Eles eram apenas mais uma banda de hard rock, entre as centenas que surgiram através da consagração de bandas como Poison, Motley Crue e tantas outras. Alguns anos mais tarde, no entanto, os californianos do Guns N' Roses se tornariam uma das bandas mais influentes em todo o mundo, do final dos anos 80 e início dos anos 90, trazendo de volta a atitude e a musicalidade para um tipo de som que estava desgastado e que se mantinha apenas pelo visual. Guns N' Roses, Since I Don't Have You. Thank you. Diana Ross, de Boss. 1979. Long Goodbyes. 1984. the lake, warm afternoon, breezes carry children's balloons. Once upon a time, not long ago, she lived in a house by the grove, and she recalls the day when she left home. Status quo in the air now. 1986. The army now. Oh, you're Glória Farjado nasceu em setembro de 57 em Havana, Cuba. Sua família mudou-se para Miami quando ela tinha apenas 2 anos. Durante uma palestra sobre música em sua escola, Glória conheceu Juan Marcos Ávila, Emily Stephan Jr. e Wesley B. Wright, mais conhecidos como Miami Latin Boys. Em 76, eles se apresentaram juntos no casamento de um amigo e Glória finalmente aceitou o convite de ingressar na banda e mudou o nome para Miami Sound Machine. 2 anos mais tarde, Emílio e Glória se casariam. Glória Stephan, Turn the Beat Around. 1995. Michael Jackson, Black or White. 1991. Fabian, I guess I love you. 2004. Damn. dance another dance. I didn't even realize that this was all love and no lies. Then lost to you, have left our destiny. Now, tomorrow's a mystery. I cannot live without a dream vanishing from me. I wanna know, would you come back to me now that I finally realize you are my home, you are my life. I need you back. I guess I loved you. Sylvester, you make me feel. Bye.